Tá ao vivo isso aí? Tá ao vivo? Então eu não consigo fazer esse negócio de ficar ao vivo. Tá ao vivo isso aí? Tem alguém online, hein? Alô, ao vivo! Ah, se eu tiver ao vivo, eu vou tomar aqui sozinho mesmo. Tá ao vivo ou não tá? Uia, tá ao vivo. Ixi. Mas a câmera tá ruim, hein? Pera aí que eu vou melhorar. Viu como melhorou? Muito melhor, né? Agora vou piorar ela de novo. Alô? Tem alguém aí? Ah, agora sim! Saudações alviverdes a todos! Salute! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso do Líder! Ninguém ganha do Palmeiras! Ninguém empata com o Palmeiras! Mas fazia tempo, hein? Mas deixa eu apresentar direito a live. Live que vai ao vivo todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal Verdazo 1914. Deixe o seu like, tem que falar, né? Agora trabalha no YouTube, então tem que falar, deixa like, dá like, inscreve no canal, clica no sininho, que você vai gostar. Ainda mais Palmeiras, né? Hoje palmeirense, hoje tá consumindo tudo que é do Palmeiras, né? Até o Periscatso. Que beleza. Mas eu tava falando que fazia tempo, né? E pior que eu deixei vocês aqui. Não é hora de botar vocês aqui. Peraí, peraí, peraí, peraí. É, deixa isso aqui. Eu fiz tudo errado hoje, viu? É pra tirar o scroll também, não é hora do scroll ainda. Tudo errado. Dromedário maldito. Tenho que se apresentar, né? Tá aqui sou eu, com o Rado Cacace, muito bem. Agora, desde 2008 que o Palmeiras não enfileirava 10 vitórias. A última havia sido em 2008 na mão do Luxa. E mesmo assim jogando o Campeonato Paulista, que já era um campeonato inferior. Em 2008, o Paulista já não era Paulistão. Era Paulista. Não era Paulistinha também que nem hoje. Mas era um cara paulista, vai. Então teve lá uns jogos contra a Matonense no meio, sabe? Umas coisas meio bem diferente desta campanha, né? Que embora tenha tido Sampaio Correia no meio dessa conversa toda, mas foram jogos de Copa do Brasil, né? Diferente de Campeonato Paulista. Então eu acho que e também em questão de gols está muito melhor, né? Então essa sequência do Filipão, ela é fantástica, ela é absurda e não tem, a gente não tem o que reclamar. O que eu acho muito bom, o que eu acho interessante é que tem gente que acha ruim, que fica arrumando motivo para reclamar de alguma coisa. Mas eu não vou ficar dando ibope para esses caras, não, tá? Quer reclamar, reclama. Sua vida deve ser horrível. Você que está reclamando, a sua vida deve ser horrível. Você que está achando motivo para achar ruim, a sua vida deve ser horrorosa. Você deve ser uma pessoa triste, amarga. Você deve depender do sucesso do Palmeiras para ser feliz. Aí você vê que você não consegue ser feliz, porque daí você descobre que a sua felicidade não depende do Palmeiras. E aí você começa a botar defeito no Palmeiras porque ele não está te fazendo feliz. Não é questão do Palmeiras, é que você é uma pessoa infeliz, cara. Então vai se tratar, vai procurar ajuda. Se você está achando defeito no Palmeiras agora, me desculpa. Ah, na verdade, achar defeito a gente até pode achar, né? Tá perfeito? Não tá. Se jogar hoje com o Liverpool, vai ganhar de 5-0? Não vai. Vai fazer jogo pau a pau. Vai brigar. Talvez perca. Mas não vai fazer feio, não vai tomar de 8, que nem o Santos tomou do Barcelona. Não vai mesmo. Vai fazer jogo. O Grêmio não perdeu de 1 a 0 do Real Madrid? Vai ter jogo. Tudo bem, como o Real Madrid massacrou o Grêmio. Não vai ser esse massacre, não. Vamos fazer mais bonito. Melhor. Hoje a gente está melhor que aquele Grêmio. Então, por consequência, lógico que futebol não é lógica, né? Não é aquela coisa matemática. Mas a gente não vai tomar um cacete do Liverpool, mesmo se a gente cruzasse hoje. Não estou falando que a gente já vai cruzar com eles, que a gente já ganhou a Libertadores. Não é isso que eu estou falando. Tá? Estou falando em termos de força, do quanto esse time está forte hoje e usando como parâmetro o campeão da Europa. Então, se jogasse hoje Palmeiras e Liverpool, eu acho que ia dar jogo. Talvez o Liverpool ganhasse, mas não ia fazer feio, não mesmo. Então isso é muito bom. O que não quer dizer que a gente não pode achar alguma outra coisa ali que ainda pode melhorar no Palmeiras, né? Mas é hora de ficar falando isso? Não é. Agora é hora de curtir. Agora é hora de fazer piada com os adversários. Agora é hora de zoar os caras, porque a gente já foi muito zoado. E cada um zoa do seu jeito, né? Eu, por exemplo, nem gosto de zoar muito. Porque eu não gosto de ser zoado depois, eu não levo muito na esportiva, não. Eu fico bravo, eu não gosto. Então eu não brinco com ninguém. Mas quem gosta, quem não liga, é hora de zoar. Então saiu uma muito boa agora de noite, lá no grupo do Verdazo. O cara chegou, o corintiano chegou pro cara, pro padrinho do Verdazo, e falou assim: ó, por que você não tá de camisa do Palmeiras? Né? Já que você tá todo orgulhosão aí. Aí o cara falou assim: não. É porque eu só vou usar agora a camisa do Palmeiras quando perder. Mas por quê? É porque senão vocês vão achar que eu não tenho outra roupa, né? Muito boa, né? Muito boa. Então eu acho que tem que ser por aí, né? Tem que usar a sagacidade, usar a sacanagem. E curtir, cara. Curtir. Não tem time melhor nesse país do que o Palmeiras hoje. Quanto tempo a gente demorou para chegar nesse ponto? Assim, e é indiscutível. É indiscutível, ninguém vai falar. Existe um time hoje jogando mais bola que o Palmeiras. É indiscutível. Então a gente só tem motivo para estar satisfeito, para estar muito feliz, para estar, sabe, de bem com o Palmeiras. Coisa que, né? Quem tem menos idade se demorou, demorou para chegar nesse ponto. Quem tem um pouco mais de idade já teve nesse estado antes, né? Quem viveu a década de 90. Ou os mais velhos ainda, quem viveu as academias, a década de 70, década de 60, essas eu não tive a chance. É o Palmeiras sendo Palmeiras. Esse é o verdadeiro Palmeiras. Né? Então estamos de volta, dominando, mas sem soberba, sem essa história de soberano, sem essa história de todo poderoso, nada disso. É Palmeiras sendo Palmeiras, ponto. Tá? E a gente tem mais o que curtir muito mesmo. Então, todos nós estamos de parabéns. Todos que trabalharam para que o Palmeiras saísse daquele estado lamentável e chegasse onde chegou hoje, desde 2012, quando começou o trabalho eleitoral, para o trabalho mesmo começar em 2013 e chegar onde chegou hoje, todos que participaram estão de parabéns. Tá? Queria lembrar o pessoal aí do chat para participar, né? Fazendo perguntas. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Eu ainda vou falar um pouquinho do jogo, vou falar um pouquinho do Ramires. E daí a gente abre para perguntas. Mas já podem fazer superchat se quiser, né? Vocês sabem, o superchat é aquele mecanismo que ajuda a sustentar o nosso site no ar, nosso trabalho no ar. E que em breve vai sustentar uma coisa muito maior. Né? A gente segue caminhando. Estamos com 483 e subindo. Cada vez mais perto dos 1.000. Devagarzinho, a gente vai. Vai ser mais rápido se você finalmente der o soco na mesa e falar: pô, eu preciso fazer parte disso. Né? Porque chegar só no finalzinho, lá no filé mignon, e falar assim: ah, agora eu vou ficar padrinho. Aí é fácil, né? Ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a chegar naquele, nesse ponto. Né? Até porque a gente vai fechar o conteúdo quando chegar no 1.000. Aí vai ter que ficar mesmo. Quem quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo. Então, né? Ajuda a chegar nesse ponto. É, vamos lá, vamos fazer isso acontecer mais rápido. Muito bem. Deixa eu dar mais um gole aqui que eu tô com sede. Aliás, teve gente que ficou brava quando eu falei que ia fechar o conteúdo no programa passado. Não vou fechar tudo. Acho que o Periscatso vai continuar aberto, né? Mas os conteúdos novos que a gente vai desenvolver, né? Não vai ficar só nisso. A gente vai fazer muito mais coisa. A gente vai fazer matéria com jogador, fazer matéria com comissão técnica, fazer vídeo de história, de jogo histórico, de jogador histórico, entrevistar jogador histórico. Pô, a gente vai fazer o diabo aqui, cara. Desde que a gente tenha tempo para fazer isso. Para isso a gente precisa de 1000 padrinhos. A hora que chegar nisso, vai sair todo esse conteúdo. Só que daí é só para os padrinhos. A única coisa que vai, acho que continuar aberta realmente vai ser o Periscatso, né? E eu acho que os jogos, né? Os pós-jogo e tal, isso vai continuar aberto. Acho que o blog também, o blog eu vou deixar aberto. Tá? Mas vamos lá, não vou ficar falando do site, vamos falar do Palmeiras. Ontem mais uma vitória, né? Sobre o Avaí. Estivemos lá no Allianz Parque. Com o Bruno Zaniolo, mais uma transmissão. O Bruno estava baleado. Para quem acompanhou a transmissão ontem, vocês não sabem o esforço que aquele menino fez para transmitir o jogo. Um esforço absurdo, porque ele estava realmente muito mal. E ele narrou muito bem. E o Palmeiras jogou assim para o gasto. Pegou um adversário muito fraco. É o líder jogando contra o Lanterna na casa do líder. É vitória do líder, né, cara? É aquele jogo que as casas de apostas ficam, né, com o toba na mão ali. Porque se dá uma zebra, paga caro. Mas não teve zebra. Deu Palmeiras com muita facilidade, com muita tranquilidade. Já vou falar do Ramírez, viu, Marton? Obrigado pelo superchat. Todo mundo tá querendo falar do Ramírez, né? Claro que eu vou falar do Ramírez. Deixa eu falar do jogo antes. Eu não consegui preparar as imagens, nem o letreiro aqui embaixo. Peço perdão para vocês por isso, pelo vacilo. Mas foi muito fácil o jogo, não teve muito o que comentar. Assim, o que eu vi foi um Avaí muito bagunçado na defesa. Então isso explica muito o fato de estar em último lugar, de ser o Lanterna e ser certamente o time que vai ser rebaixado antes que todo mundo. Vai ser rebaixado lá com as suas 7, 8 rodadas de antecedência. E foi muito fácil, sabe? O Palmeiras não fez força, criou oportunidade, nem criou tanto, né? Ficou rondando a área ali, mas não finalizou tantas vezes. Mas chegava na área deles com muita facilidade, a bola passeava na área do Avaí com muita facilidade e não, acabou que não acontecia a finalização por algum motivo, uma falta de sorte, um mau posicionamento. Mas poderia ter saído muito mais finalizações do que saíram. Mas mesmo assim, a gente teve cabeçada do Felipe Melo, teve falta do Diogo Barbosa, teve chute de fora. O Palmeiras finalizou, né? E chegou a um, fez dois na verdade, né? O Deverson fez 2 gols, um estava impedido, o outro não estava impedido e o juiz, o Bandeirinha na verdade, queria anular o gol. E ele pensou, porra, se tá por pouquinho, o VAR me salva, né? Mas aí o VAR dedurou ele, tava legal por bastante, né, Cosme? Tá chamando os caras de ameba, suas ameba, vamos ser padrinho, é isso mesmo, suas cacatuas, animais de teta. Que padrinhos, eu vou colocar aqui vou colocar já o scroll do padrinho aqui, já pro pessoal se ligar. Ou então você vai no cantinho superior direito aqui da tela, né? Ah, tá aqui, ó, no meu dedinho aqui, ó. Pode clicar aqui que vai sair o card do Catarse, aí você vai lá e já fica padrinho. Mas vamos lá. Scroll. É isso aí. Pessoal, 1-0 gol do Deverson, VAR. Ainda bem que existe o VAR, né? Só precisa ser um VAR que funcione direito. Porque o VAR que atuou na quarta-feira no jogo do Internacional, no jogo do Flamengo, aquilo lá é uma vergonha, né? O VAR de ontem, ele ainda precisa melhorar, porque ele demorou demais. Foram 4 minutos, você não pode demorar 4 minutos para tomar uma decisão. Principalmente uma decisão de impedimento, ou é ou não é, sabe? Aquele VAR lá do gol do Internacional em cima do Bahia foi uma vergonha. Aí aquelas linhas lá que o Gaciba traçou, que vergonha. Leonardo Gaciba, que vergonha daquilo que você fez. Que vergonha. Aquilo lá é uma manipulação grosseira. Aí ele falou, ele prova que estava impedido. Que impedido? Que impedido não. Que gol legal, cacete. Impedidíssimo. Aí o cara traça umas linhas tudo torta ali para provar. Sabe? É uma vergonha, uma vergonha. Cara, manipulação da opinião pública. Mas ainda bem, né? O VAR salvou o Palmeiras ontem. Porque não ia ser gol do Deverson. E que golaço do Deverson. Como jogou bola o Deverson ontem. O Deverson jogou com a cabeça no lugar, né? Não teve modo lacraia. E com os recursos técnicos que eu nunca vi no Deverson. Sabe, os toques de classe, o gol mesmo foi um puta golaço, né? Ele dá um toquinho com a parte externa do pé, né? De lado, assim, meio de chaleira. Puta coisa linda de gol, né? Gol de quem tá imbuidão mesmo. Tudo bem que o zagueirão ali, o tal de Eduardo Cunde, puta zagueiro ruim. Esse Eduardo Cunde, acho que ele concorre pau a pau ali com o Gum. E com o Matheus Ferraz do Fluminense como o pior zagueiro do mundo, né? Sem falar no Leandro Almeida, mas o Leandro Almeida não concorre porque ele é hors concours. Né, Paulo Sérgio? Paulo Sérgio Vilauta, muito obrigado pelo apoio. Mas não interessa se é esse o zagueiro que o Bom Avaí escala. Se o melhor zagueiro deles é o Betão, isso explica muito porque está na última posição também, né? Mas além dos jogadores serem ruins, um time muito mal organizado pelo Geninho, né? Geninho que é um cara legal, um cara raiz. Eu lembro do Geninho catando no gol, né? O Geninho era goleiro da Francana. A Francana, o time de Franca, que jogava na primeira divisão, na época chamava Divisão Especial do Campeonato Paulista. E o goleiro era o Geninho. Vários jogos que passava na TV Record, no estado José Lancha Filho, lá em Franca, narração do Silvio Luiz, reportagem do Flávio Prado, esse mesmo Flávio Prado que tá aí na Gazeta hoje. E o Geninho era goleiro da Francana, então vira e mexe tinha jogo da Francana. A Francana tinha o uniforme da Adidas, bonito. Aliás, a Adidas, São Bento era da Adidas, América de Rio Preto era da Adidas, todo mundo era Adidas. E o Geninho, goleiro, né? Como goleiro. Aliás, o Filipão ontem mencionou que quando começou a carreira e estava no CSA, o Geninho meio que encerrou a carreira de goleiro no CSA e foi goleiro do Filipão. E eles que têm mais ou menos a mesma idade, né? O Filipão devia ter lá seus 37, 38 anos e o Geninho também. E eles lá, jogando, excursionando pelas Arábias. O Filipão contou essa história ontem na coletiva. Quem não ouviu, ouva. Tinha divisão especial, não era divisão de acesso, tinha divisão intermediária. A segunda divisão chamava divisão intermediária. Mas enfim, foi muito fácil o Palmeiras chegar na vitória, né? O Davis jogando bem, Zé Rafael jogando muito bem, Felipe Melo jogando muito bem. E assim, Dudu, Bruno Henrique jogando ok. Foi com naturalidade que o Palmeiras fez um, fez dois, o segundo golaço. O Lucas Lima também apareceu bem. Finalmente ele conseguiu dar o último passo para um gol, né? Ele que já vinha jogando bem, mas sempre iniciando as jogadas sem dar o último passe. Aí ele não aparece nas estatísticas. Foi muito bem observado isso no último Periscatos, por um de vocês, pelo Thiago, se não me engano. E aí foi fácil, né? Quem lembra do Antônio Carlos ontem no jogo? Praticamente não apareceu. Né? O Edu Dracena só apareceu nas duas cabeçadas que ele deu no ataque e naquela bola que ele perdeu ali na saída, né? Que ele trupicou ali, que ele perdeu a passada e quase deu um gol para eles. Que atuando como zagueiros mesmo, os dois não, praticamente não apareceram. Diogo Barbosa jogou muita bola ontem. Jogou muito. Ele só caiu um pouco de ritmo quando ele levou uma pancada no tornozelo. Jogou demais também o Diogo Barbosa. E o Marcos Rocha, embora também não tenha aparecido muito, deu o gol pro Deverson, né? Então foi decisivo. Então você vê como o time todo está equilibrado, o time todo está, sabe, bem no ataque, bem na defesa. Você vê, o Fluminense faz um monte de gol, mas toma um monte. Então isso não é um time equilibrado, né? Equilibrado, toma um monte, faz um monte, equilibrado. Não. Equilibrado é um time que faz um monte e não toma, e toma pouco. Então tem uma defesa forte e um ataque forte. Não adianta você ter um ataque forte e uma defesa fraca, ou vice-versa. O Corinthians. O Corinthians tomou 5 gols. É uma boa defesa. Só que fez 7. Se não estou enganado. Estou falando de memória. Mas aí não adianta. O Palmeiras fez 17, ainda com o jogo a menos. Não tá sem contar o jogo do Botafogo. O Palmeiras fez 17, o Corinthians fez 7. Tá, a diferença. É mais que o dobro. Né? E a tendência é ir abrindo essa diferença. Abrindo, abrindo. Então, sabe, tudo bem. Ontem foi o jogo contra o time mais fraco do campeonato. Mas a naturalidade como chegou aos 3 pontos, e hoje você ganhar 3 pontos no Campeonato Brasileiro é sempre um suadouro para qualquer time. O Palmeiras vai ganhando 3 pontos assim como quem, sabe, como quem troca de uniforme. 3 pontos pro Palmeiras. Eu tô pensando no dia que a gente acabar o jogo e empatar ou perder. Nossa, cadê os 3 pontos? Né? A gente até já se acostumou, ficamos mal acostumados com isso. Mas tá muito bom torcer pro Palmeiras, né? E parece que vai ficar melhor. Por quê? Porque chegou o Ramires. O Ramires. Não, Fabiano Calvo, a divisão intermediária não é a que os Bambis jogaram, não. Quando o Bambi caiu, já não tinha mais essa história de divisão de acesso e divisão intermediária. Divisão especial e divisão intermediária. Já era Série A, Série B, Série C. Só que daí eles transformaram a Série B em Série A2. Para não falar que o São Paulo jogou Série B, jogou a A2 e aí classificava um da A2 para disputar o título. Né? Você jogava a segunda divisão, se você fosse bem na fase de classificação, você ia disputar o título da primeira. Foi isso que fizeram em 91, tá? Quando o São Paulo caiu. Mas deixa eu voltar no raciocínio aqui, eu tô falando do Ramires. Muita gente falando de, ah, que o Palmeiras tá esculachando, que o Palmeiras tá, né, não tem limite, o Palmeiras contrata quem quer. Assim, perde a graça. É engraçado que quando o São Paulo tinha um monte de dinheiro, contratava quem queria, não perdia a graça, né? Quando o Fluminense tinha a Unimed, não perdia a graça. Quando o Corinthians tinha o Kia, contratou Tevez, Mascherano, né? Não perdia a graça. É só com o Palmeiras que perde a graça. Então, quando o Palmeiras consegue ter recursos, ficar bem equilibrado, tem uma diferença, hein? Hoje o Palmeiras não depende de ninguém. O Corinthians dependia do Kia. O Fluminense dependia umbilicalmente da Unimed. O Palmeiras não depende de ninguém. Se sair a Crefisa, tá tudo certo. Vai ficar um pouco mais difícil e tal, mas vai continuar forte. Você não tem a dúvida disso. Essa história de Crefisa, Crefisa, Crefisa é o que os caras arrumam para falar, porque eles não têm o que falar. Então inventa, fala, Crefisa. Moda é criticar o patrocinador, até porque normalmente são esses patrocinadores que promovem a sujeira no futebol, né? Ah, Crefisa, não tem nada de Crefisa. Crefisa é um ótimo patrocinador, ponto. Excelente patrocinador, paga mais do que paga para qualquer time. Por quê? Porque sabe o retorno que vai ter. Pergunta para a dona Leila se ela botaria esse mesmo volume no Corinthians. Não põe. Porque não sabe na mão de quem está colocando. Ou, melhor, sabe muito bem nas mãos de quem estaria colocando esse recurso. Por isso que não põe. É isso, então esse é o mérito do Palmeiras. Não é que caiu do céu. Quando a Crefisa bateu na porta do Palmeiras, tinha lá uma diretoria respeitabilíssima. E isso foi suficiente para que ganhasse a confiança da empresa. Então cada clube que faça isso e consiga atrair uma Crefisa para si. Ora, tá cheio de gente com dinheiro aí que pode querer usar o futebol para patrocinar. Então não tem nada de Crefisa, é competência e. Ah, mas de onde saiu o dinheiro? Contrataram o Ramires. De onde saiu o dinheiro? Ninguém está falando que o Ricardo Goulart saiu do Palmeiras. De repente, ninguém esperava. Então, existia um planejamento para pagar o salário do Ricardo Goulart. A partir do momento que ele saiu, você tem lá um montante de recurso que estava direcionado para o Ricardo Goulart que ficou esperando um destino. Apareceu o Ramires. Pô, Ramires, vem cá, é para você mesmo que vai esse recurso aqui. Ainda menos, né? Porque o Ricardo Goulart ganhava 1 milhão. E segundo dizem aí, não sei se é verdade, mas o que está se especulando aí é que o Ramires vai ganhar 700 pau. Então, tá sobrando 300 ainda por mês. E não é sobrando, tava planejado. O Palmeiras acumulou isso e planejou a temporada. Planejou gastar isso. Então, ainda cabe mais alguma contratação aí. Não sabemos se alguém vai sair, não sabemos se pode chegar mais alguém. Mas tem aí ainda alguma coisa para investir e o Palmeiras merece. Merece ter esse conforto financeiro porque fez por onde? Então, essa história de fair play financeiro. Para começar, fair play financeiro é uma expressão que serve para punir os clubes que atrasam o salário, que atrasam o imposto, que atrasam suas obrigações. Não é teto de gasto, como querem dizer por aí, aquele paspalho daquele presidente do Atlético Mineiro. Não temos dinheiro para competir com o Palmeiras, precisa de fair play financeiro. Vai pro inferno. Nem sabe o que é fair play financeiro. Botar fair play financeiro, o Atlético deve ser um dos primeiros que roda. Tá tudo fodido as finanças do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Faz fair play financeiro no que significa exatamente esse termo, pra vocês verem quem é que vai ganhar mais ainda. Então tem que primeiro entender qual que é a diferença de teto de gasto e fair play financeiro. Ela quer fazer um teto de gasto? Ah, justo agora. É, agora que o Palmeiras está por cima, não, teto de gasto, não pode gastar. Não pode gastar. Quando o Fluminense podia, o Corinthians podia, né? O Cruzeiro podia. O Cruzeiro emprestou, Deus e o mundo, gastou muito mais do que tinha, se endividou, gastou. Não precisava ter teto. Agora está pagando o preço aí, né? Está tudo quebrado, tudo falido aí, com o salário atrasado. Não ganham há 8 jogos, 10 jogos, não ganham um jogo. Né? Cruzeiro. Tido como uma das principais ameaças ao Palmeiras, um concorrente sério ao título, né? Tá aí. 7, 8 jogos que não ganha nada. Não ganha um jogo. Então, o Ramires chega com recursos, provavelmente, que estavam destinados ao Ricardo Goulart. É um grandíssimo jogador, só que está com problema de ritmo de jogo. Então tem que resolver isso daí, tem que botar o físico dele no lugar. Ele é um cara que tem o físico privilegiado, né? Então a gente espera que ele não tenha muito problema para começar a jogar. Ainda mais que agora vai ter essa intertemporada aí, acho que ele vai treinar pesado, vai treinar forte, né? Essas férias aí de 10 dias que os jogadores ganharam aí, acho que o Ramires vai trabalhar para alcançar os outros, né? Então aí entra o Ramires. O Ramires, segundo o Filipão, ele pode encaixar ele em 4 posições. Quais são essas 4 posições que a gente imagina? Né? Volante, meia centralizado, meia pelas pontas. É o primeiro volante, segundo volante, né? Meia central, meia pela ponta. Imagino que seja isso, ou seja, o cara que joga em qualquer uma ali. E vai ser muito importante, né? A gente está falando do calendário que vai ser muito puxado na volta da Copa América, vai mesmo, né? Principalmente quanto mais o Palmeiras for avançando, mais jogo vai ter. Se for eliminado, aí dá uma, né? Aí começa a ter folgas. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer continuar, ser campeão de tudo, e para isso tem que jogar jogo atrás de jogo. Vai ser pesadíssimo e vai ser muito importante ter elenco. Então, vamos pensar num time, fazer um exercício rápido aqui. Você vai te jogar num time com o time titular de hoje. Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu, Lucas Lima, Zé Rafael e Deverson. Aí o outro time, você põe Ramires, Moisés, Gustavo Scarpa, Johan e Rafael Veiga. Tá timaço. Né? E Borja na frente, o Arthur Cabral na frente. Puta timaço. Puta timaço. É o time B. Falar de novo, Ramires, Moisés, Johan, Rafael Veiga. Ah, tem o William Bigode ainda, né? Tem o William Bigode que eu esqueci dele. Meu Deus do céu. Aí vocês falam, pra quê, Ramires? Porra, o cara que vai dar um peso fenomenal pra um time que quer ser campeão brasileiro. Então o time A, ele vai jogar os mata-matas, como foi ano passado. O time B, é esse timaço, vai jogar o Campeonato Brasileiro pra ganhar. De novo, que nem foi ano passado. Então tem que ter sim. É muito. E aí o que faz com o Thiago Santos? O que faz? Meu, vai compor elenco. E o Matheus Fernandes vai compor elenco. Uma hora ou outra vai acabar jogando. Matheus Fernandes, lembra do Johan, como jogou pouco ano passado, já está sendo bem mais, muito mais aproveitado esse ano. Tem todo um crescimento. O Filipão falou uma coisa importante ontem. Palmeiras é diferente. Vocês notaram que ele usou essa expressão para falar que a adaptação do jogador. No que o Palmeiras é diferente? Pressão no Palmeiras é muito forte. Então, o jogador, para entrar em campo, ele tem que estar bala. E ele entendeu isso. Por isso que ele vê que o Borja está vacilando, ele não põe o Borja para jogar. Joga o Deyverson. O Deyverson se adaptou muito melhor, inclusive, a essa forma que o Filipão gosta de ter um jogador fazendo pivô. O Borja não consegue se adaptar a isso, não consegue fazer esse jogo direito. Então, o Deyverson está deitando, né? Inclusive fazendo o Filipão tolerar o modo lacraia dele. Então o Filipão, aos poucos, ele vai tomando conta do elenco. Ele vai usando o que cada jogador tem de melhor. E certamente ele vai fazer isso com o Ramires. Ramires, que é uma qualidade absurda. Outro depoimento que o Filipão mencionou ontem, do Marcos Rocha descrevendo o Ramires. Vocês viram a entrevista do Filipão ontem? É sensacional. Então ele fala que o imitou o Marcos Rocha, né? Falando, meu, contrata, contrata, que ele é um diabinho, que ele corre o campo inteiro, que ele tá em tudo que é canto. Claro que o Filipão já sabe disso, o Filipão foi técnico dele, né, na Copa do Mundo. Mas todo o grupo recebeu muito bem, sabe o quanto o Ramires pode acrescentar. Então não tem nada de excesso, não tem nada de não precisa, não tem nada de deslealdade financeira, tem nada disso, tá? Vamos seguir em frente e vamos começar a ganhar esses campeonatos aí. Certo? Muito bem. Agora sim, agora é hora de vocês. Agora eu vou deixar aqui o Drones. Aí, vocês aí. Eu botei um mais simpático, né? Vamos em frente. Façam perguntas. Podem fazer superchat também, se quiser. O Flávio está perguntando qual posição o Ramires joga. Não sei. Ele vai jogar em. Ele vai botar para treinar e depois ele vai decidir. Como isso aconteceu a mesma coisa com o Gustavo Scarpa. Aconteceu a mesma coisa com o Zé Rafael. Você lembra? No começo? Cada jogo eles entravam numa função diferente. Até o Filipão decidir. Não, o Zé Rafael é um cara que joga na esquerda. Né? O Scarpa, ele não sabia se ele jogava por dentro ou se ele jogava com ponto, como meia de beirada. O Scarpa é meia de beirada. Pode jogar nas duas. Então quando tiver o Dudu, o Scarpa é na direita. Quando tiver o Johan, o Scarpa é na esquerda. E assim por diante. O próprio Veiga também foi utilizado como meia de beirada por algum tempo, depois, não, Veiga joga por dentro. Então ele vai testar. De repente o Ramires vai jogar como segundo volante, vai disputar a posição com o Moisés. Aí o Moisés vai passar a ser um cara que vai disputar a posição com o meia centralizado da frente, vai voltar a jogar de meia, que perde espaço para o Ramires, se isso acontecer. Ou o Ramires vai jogar de primeiro volante e vai disputar a vaga com o Thiago Santos, por exemplo. Tudo depende de como o Filipão encaixa. Jogador é que nem. Imaginem que é uma experiência química. Vocês têm que misturar ali e ver se dá certo. Se dá a tal da liga, né? Tem que dar liga. Às vezes o jogador tem muito potencial para fazer várias funções, mas vai encaixar bem fazendo determinada função junto com tal jogador. Se tal jogador não jogar, aí aquela função não vai cair tão bem. Então, tudo depende de experimentar, tudo depende sabe, da sensibilidade da comissão técnica de enxergar qual vai ser a melhor química e encaixar, né? Tudo que a gente falar aqui vai ser chute. Stefano, deixa eu te falar uma coisa, cara. Para de falar de nome, de contratação, de especulação. Para. Para, que aqui não é o canal para isso. Tá? Tem um monte de canal aí que gosta de fazer isso. Aqui a gente não faz isso porque a gente quer dar moral para os que estão aqui. Tá? Não para quem a gente quer que venha. Grande Arthur, grande abraço para você, meu amigo. Um abraço no seu pai também. O Antônio pergunta assim: matematicamente, com quantas rodadas de antecedência é possível o time conquistar o brasileiro? Matematicamente, só fazer a conta. Ué. Depende de quantos pontos abrir. Se todo mundo começar só a empatar, empatar, empatar, empatar, empatar, e o Palmeiras só ganhar, ganhar, ganhar, ganhar, ganhar, vai abrir 2 pontos por rodada. Então nós já estamos. Vamos fazer esse exercício rapidinho? Nós já estamos com 7 pontos de frente, né? Aí vai abrindo 2 por rodada. Se a gente chegar na rodada 30. Então serão mais 21 rodadas. A gente abre 42, mais 7, 49. 49 com 8 rodadas de frente, pela frente, são 24. Já ganhou. É, eu acho que com umas 25 rodadas dá para ser campeão. Dá para ser campeão com 13 rodadas de antecedência. É só o Palmeiras ganhar todas e todo mundo empatar todas. Pronto. Muito obrigado ao Felipe. Parabéns pelo projeto. Obrigado. O projeto tem tudo para avançar. Depende do apoio de vocês. Depende do meu trabalho, do nosso trabalho, para convencer vocês de que isso aqui vale a pena. Eu estou me esforçando pra caramba. Você acha que para facilitar a transição dos jogadores da base, o Palmeiras poderia estruturar um time de aspirantes sub-23? Para jogar o quê? Que monta o time e faz o quê com o time? Essa é a pergunta, né? Seria legal, ótimo. Faz o time sub-23 e. E aí, faz o que com esse time? O Paulo Sérgio pergunta se eu vou torcer para a seleção hoje. Imagino que esteja falando da seleção brasileira. Até ontem eu nem sabia que ia ter esse jogo. Tá? O Bruno Zaniolo que me falou. Então, não, não vou torcer para a seleção brasileira. Não, não tenho nenhum apelo para eu torcer para a seleção brasileira. Nem por seleção nenhuma. Eu vou torcer contra essa seleção. Por tudo que ela significa, por tudo que ela. Pelos personagens que estão ligados a ela. Só lamento pelo Gabriel Jesus, mas o Gabriel Jesus não é do Palmeiras, tá? O Gabriel Jesus escolheu deixar o Palmeiras. Não condeno ele por isso. Ele é profissional, ele faz o que ele quiser com a carreira dele. Mas ele não é jogador do Palmeiras. Eu não fico nutrindo essa simpatia por jogador do Palmeiras que vai para a Europa, que vai para a seleção depois. Para mim, saiu do Palmeiras é a mesma coisa. Olha o que aconteceu com o Wagner Love, né? Wagner Love, cria do Palmeiras, maior centroavante do Palmeiras no século XXI, até Gabriel Jesus, né? Olha o que é o Gabriel, o Wagner Love hoje, né? Então não tem nada disso, cara. Saiu do Palmeiras, saiu, já era. Então eu não torço pra ninguém, né? Eu torço pro Palmeiras só. Eliandro, não vamos distorcer o que o Filipão falou, hein? Primeiro que não foram 2 quilos, foi 1,5 quilo. Então ele falou assim: o Matheus Fernandes ganhou 1,5 quilo. Quer dizer, ele precisava fazer um trabalho de ganho de massa muscular, porque ele chegou do Botafogo numa condição inferior. Então não é porque ele ganhou massa muscular que ele não está jogando. É porque ele tinha déficit de massa muscular que ele não era nem cogitado para jogar. Agora ele já começa a ser cogitado. Só que tem muita gente na frente dele. Se tiver 65% de aproveitamento após a Copa América, até o final, bate campeão. Bate. É só fazer uma conta. 65% vai 2/3. São 29 jogos. 29 jogos para ganhar 2/3 são mais 58 pontos. 58 pontos com mais 25 que a gente já tem. 58 com 25, 83. 83 é campeão. O Celso Salvador está falando assim: já tivemos um time B e não funcionou, só temos gastos. Né? O time B era o Palmeiras B, mas aquilo lá, aquele Palmeiras B. Era um trambique, né? Palmeiras B era um grande trambique para empresário, para servir de vitrine para empresário amigo. Era um retrato do Palmeiras pré-Paulo Nobre. Tá? Que foi uma grande putaria chamada Palmeiras B. Uma vergonha. Aquilo era uma vergonha. Mas não é isso que Ah, já esqueci quem foi que. Foi o Felipe, né? O Felipe sugeriu. O Felipe sugeriu um time. Bom, na verdade, o conceito é o mesmo, né? Um time para jovens aparecerem, para o Palmeiras desenvolver e botar para jogar. Esse era o conceito, né? Só que naquela época ele só atendia a interesses duvidosos. O Felipe está sugerindo uma coisa legítima, né? Embora o conceito básico seja o mesmo. O Júlio César quer saber se eu devo negociar Guerra, se a gente deve negociar Guerra e Borja. Ah, cara, eu não gosto de falar desse tipo de assunto, porque você. Pô, quem é a gente, né? Pra condenar um jogador nosso a sair do clube, sendo que ele não é que o cara tá jogando mal, é que tem muita gente jogando bem. No caso do Borja, ele tá jogando mal, ok. Mas ele, agora ele não tá mais nem jogando. Quanto tempo que o Borja não entra em campo? Não faz uma partida inteira? Então, assim, acho que a gente pode e deve cornetar aquele jogador que vem jogando toda hora e jogando mal, mal, mal, mal, mal. Aí a gente corneta, né? Porque aí incomoda. Agora, um cara que saiu do time porque estava mal e está tentando se recuperar, está tentando recuperar sabe, o tesão de jogar bola, o tesão de, sabe, de vestir a camisa. E aí você fica falando, ah, não, vamos vender esse cara. Eu não gosto de fazer isso, cara. Assim, eu me permito cornetar quem tá jogando mal. E você sabe até que tem uma opção melhor do que ele no banco e por alguma razão o técnico não põe. Aí a gente corneta, né? Mas não nesse caso. Nesse caso, nem Guerra, nem Borja. Guerra, então, puta, nem entrou em campo. Né? Não entrou em campo por. Não é porque ele é ruim, é porque tem muito mais gente jogando bem. Aí você pode até falar assim, mas então por isso mesmo que devia vender, porque estão pagando um salário de um cara que não é aproveitado. Porra, ele está ali compondo. Ele está à disposição. E se precisar por algum motivo, se machucar dois caras ao mesmo tempo e tiver um suspenso, a gente vai precisar recorrer a alguém. E para não ter que recorrer a um moleque da base, que bota no fogo, você recorre ao Guerra. Então esse é o nível de sofisticação do nosso elenco. O cara que é reserva do reserva do reserva é um cara com uma puta qualidade que já foi campeão da Libertadores. Então eu acho que a gente tem que dar voto de confiança, cara. Em vez de ficar especulando saída. Eu, pelo menos, gosto de pensar assim. Maurício Michelin tá fazendo aqui alguns elogios, né? Falando exatamente sobre isso que a gente tá falando, né? De não, sabe, não ficar. Enchendo cabeça de torcedor com nome de especulação, e não querer, sabe, só detonar, criticar, porque isso dá muito ibope, né? O cara chegar aqui na internet e começar a ver a puta, não sei o quê. Aí o cara que tá em casa, aquele frustradão ali, é isso mesmo, tá falando o que eu gostaria de falar. Ah, eu não vou fazer esse papel, não. Então, não vou, não, não vou, não gosto. Prefiro apoiar. Tem gente que gosta. Tem a internet, cara, tem espaço para todo mundo, tá? Cada um faz do seu jeito, por isso que é legal. É democrática no sentido que todo mundo faz o que quer, fala o que quer e tem espaço para todo mundo, tem conteúdo para todos os gostos. Eu tenho aqui esse estilo aqui, quem gosta gosta, quem não gosta tem um monte de canal aí, fica à vontade. Ah, as perguntas. Reformulação de 2012 e tal. Aí é a pergunta dele. Do Luiz Rodrigo. Você trocaria o título da Copa do Brasil por um não rebaixamento? Ah, cara, não. Sabe aquela música do Roberto Carlos? Emoções? É brega pra caramba. É legal, né? É melhor você ter emoções, né? Você viver a montanha russa do que ficar sempre naquela coisa, né? Então eu prefiro ganhar um título e ser rebaixado do que não ser rebaixado e não ganhar nada e ficar ali em décimo lugar. O rebaixamento foi importante pro Palmeiras dar o murro na mesa, né? Talvez se a gente não tivesse sido rebaixado, as coisas. Talvez o Paulo Nobre nem tivesse ganho a eleição. talvez a gente estivesse no mesmo lugar onde a gente estaria. Ou talvez a gente estivesse igual tal Vasco hoje, se a gente não tivesse aquele rebaixamento. Então a história, a gente nunca vai saber, né? Torcer para ser rebaixado a gente não torce. Mas olhando bem, a gente não aprendeu a lição em 2002, mas em 2012 a gente aprendeu. E acho que isso nunca mais vai acontecer com a gente, pelo menos no curto prazo. O Andreata está perguntando se a gente vai conseguir manter o aproveitamento atual até o fim do primeiro turno. É difícil, cara. Sabe por que é difícil? Porque vai ser outra realidade. Primeiro, todos os times vão voltar diferente. Todos os times vão voltar com um treinamento diferente, com físico diferente. É como se fosse outra temporada. Tá? Muita gente vai ter contratação nova, inclusive. E tem a questão de ficar intercalando o jogo com outras competições. E aí que a gente vai colocar esse elenco à prova. Então é aquilo que a gente estava falando no começo da live. Time A, time B, time A, time B. Será? Será que vai encaixar? Como encaixou ano passado? Será que vai dar a liga? Será que vai ter aquela química? Não sabemos. É muito difícil fazer esse tipo de exercício. Agora, o que dá é para manter a esperança, né? Então se você me perguntasse, você acredita? Eu acredito. Claro que eu acredito. Eu torço pra caramba pro Palmeiras, que é igual a todo mundo aqui. Então eu acredito, cara. Agora se vai mesmo, não sei. O João Neto pergunta se eu assisto canais de rivais para dar risada de vez em quando. Assisto. Assisto para aprender com eles também, né? Porque de YouTube eu não entendo nada. Não entendo nada. Aliás, eu não entendo nada de quase nada, mas eu me esforço. E exatamente nessa de esforço que eu assisto os outros para aprender. Então, eu já procurei vários canais de vários times. Aí eu escolhi um de cada time que eu acho mais legal e costumo acompanhar. Não só para dar risada. Atualmente é para dar risada, principalmente o do São Paulo. É sensacional. Mas para saber a realidade dos outros times, pelo olho do torcedor que acompanha. Porque assim como a gente faz o nosso trabalho aqui, e a gente acompanha o Palmeiras super de perto, com uma super atenção, e até por isso a gente que eu falo, todos os canais que falam de Palmeiras, né? A gente acaba sendo referência, até para a imprensa, né? Porque o cara que é de imprensa, ele tem que acompanhar um pouco de cada time. E quem acompanha um pouco de cada, acaba não conhecendo a fundo nenhum, né? Acaba sendo um generalista ali. A gente é especialista, a gente aqui é especialista em Palmeiras. Então eu procuro acompanhar o Cruzeiro com especialista em Cruzeiro. Eu acompanho o Fluminense com especialista em Fluminense. Eu acompanho o Bahia com especialista do Bahia. E não com esses, com esses mídia aí, com essa grande imprensa. Eu já desisti da grande imprensa. Eu acho que o caminho é a mídia independente, onde você está cheio de especialista, que conhece muito mais do que esses caras da imprensa. Então é por isso que a gente está, sabe, oferecendo essa nova alternativa de comunicação. Então eu acompanho os caras, sim. Acompanho, sim. Quando véspera de, vai ter jogo contra, teve jogo, é que do Avaí eu não acompanho. Mas jogo de time grande, eu sempre vou no canal. E vou no canal do cara para o cara ver o pré-jogo dele contra o Palmeiras. O que que eles esperam do time deles contra o Palmeiras? Eu vou ver, sim. E ultimamente eu estou dando muita risada com o canal do São Paulo. Quando acaba o jogo, o cara tá irado, o cara tá puto. Isso é engraçado, mano. Vamos lá. Nunca mais a curto prazo eu soltei essa. Sexta-feira, vai. Dá um desconto. Especialista de ar-condicionado, o Filipão disse, né? O Filipão solta cada um, mano. Ele é muito bom, né? Filipão é demais. Aliás, como é legal ver o Filipão quando o time tá ganhando, né? Que daí a gente vê o verdadeiro Luiz Felipe. Quem é o Luiz Felipe? Ele deve ser assim no dia a dia, né? Esse cara espirituoso, esse cara justo. Quando o time está perdendo, quando ele está sob pressão, aí ele fica pistola. Aí ele fica agressivo, aí ele fica, ou ele se fecha numa concha, ele bufa, e que acaba sendo até de certa forma engraçado, caricato, mas é muito mais legal ver o Filipão solto, né, que nem ele tá nos últimos dias, bem-humorado, leve. Deve ser uma pessoa fantástica de conviver dessa forma, né, nesse cenário. Sob pressão, ninguém é. Conviver com qualquer pessoa sob pressão nunca é agradável. Imagina o Filipão, né? Mas quando ele tá tranquilão, solto, tá tudo dando certo, e ele tá. Você vê que ele tá feliz. Porque ele é um cara demais, né? O Filipão de 99 tá de volta. Não, senhor. Filipão de 99 não era assim, não. Filipão de 99 era puto. Era pistola. Porque, se você lembra da campanha de 99, na Libertadores, foi uma montanha-russa. O Palmeiras perdeu 5 jogos da Libertadores de 99. É, e a Copa do Brasil também foi pesadíssima. Inclusive, a gente acabou perdendo no final. E perdemos o Paulista também pro Corinthians. Então, foi tenso 99. Foi tenso pra caramba. Ah, o Antônio Edson quer que eu fale do André Sanches. Desculpa, velho. Não vou falar desse cara, não. O Marcos está falando que teve lá uma matéria da TV Palmeiras com o pessoal de 99, o respeito que todo mundo tem pelo Filipão, né? Mas é isso mesmo, cara. É exatamente disso que eu estava falando. Ele deve ser um cara muito legal quando ele tá de boa, né? É que a gente só vê aquela entrevista pós-jogo que muitas vezes é tensa. E ainda tem aqueles repórteres que provocam. Repórter tem isso, né? A imprensa tem isso. Tem alguns. Vou até falar o nome deles. O André Hernan, por exemplo, é um deles. Ele é um cara que ele gosta de provocar. Porque tem uma corrente entre os jornalistas que fala que o jornalista é tão bom quanto a sua capacidade de tirar o entrevistado do sério. Eu acho que isso até tem um fundo de verdade, desde que a provocação seja pertinente e justa. Então você tira o cara do entrevistado daquela zona de conforto para extrair uma informação que nem sempre ele gostaria que viesse a público. Mas no exercício legítimo do papel de jornalista, você faz uma pergunta que você pode eventualmente constranger o cara. Isso é uma boa pergunta, você é um bom jornalista, no entendimento deles. E aí existe uma distorção desse conceito. Que acaba fazendo com que o cara que seja provocador, mala, faz pergunta maldosa, acabe sendo visto como um bom jornalista. Então esse André Hernan, por exemplo, é um cara que tem essa confusão constantemente. Ele quer se destacar como um bom jornalista, fazendo perguntas provocativas, só que as provocações dele são aquelas provocação do cara sacana, o cara mala, né? Ou então, sabe aquele irmão mais velho que provoca o mais novo? Né? É o bullying, ele faz bullying. É o repórter bullying. E isso não é ser bom jornalista. E isso deixa o Filipão muito puto, esse tipo de provocação. E não é só o André, não. André não, eu falo porque ele era Globo, porque ele está em evidência. Se bem que ultimamente ele está mais calminho, né? Ele já foi muito pior. Ultimamente ele tá calminho mesmo, né? Aliás, a gente nem ouve mais falar de nenhuma aprontada dele, mas ele já aprontou bastante, né? A gente lembra bem. Mas eu tô citando ele só como exemplo, mas não é só ele, né? Um monte de jornalista é assim. E deixa o Filipão puto. Mas eu gosto muito mais do Filipão leve, né? Essa versão que a gente tá vendo aí. Bom, eu queria agradecer a todos vocês aí pelas perguntas, viu? Muito legais as perguntas, muito boas. E também pelos apoios que vocês estão fazendo no Superchat. É importante aqui para o nosso canal. Tá? A gente vai reinvestindo em infraestrutura. Quem lembra, né, do que eram os nossos programas no começo, né? A gente começou no Periscope, por isso que chama Periscatio, né? Começamos no Periscope, depois fomos pro Facebook. É no Facebook, para de mandar coração. E agora já há mais de um ano aqui no um ano e meio já que a gente está no canal aqui no YouTube. O Doni Dias pergunta se as placas de propaganda estão diferentes dos jogos que normalmente a Globo transmite. É o Palmeiras que é responsável? Sim. Agora é o Palmeiras que é dono das placas, não é mais a emissora. O Celso Salvador está falando que estão pegando no pé do Filipão, porque ele disse que o Palmeiras joga igual o Liverpool, reto. Ah, eu vi as críticas, tá? Foram dois jornalistas flamenguistas que rebateram a afirmação que o Filipão fez na entrevista de ontem, falando que rebatendo o argumento de que o Palmeiras joga um futebol feio, e não sei o que. Ele falou assim: olha, tem um time na Europa que eu estou vendo. Ele até foi humilde, ele falou assim: eu posso estar vendo errado, vocês me corrijam, mas um time que joga igual ao Palmeiras, joga reto, joga sem a posse de bola. Ataca rápido, fulminante, que é o Liverpool, que é o atual campeão europeu. É claro que ele simplificou bastante a comparação. Existem diferenças básicas nas formas de jogar, até porque os jogadores também têm características diferentes. Inclusive, um dos caras que fundamentou a crítica apontou a diferença clara que tem no futebol do Firmino com o Daverson. E é clara essa diferença. Então eu acho assim, o Filipão, ele não disse, ele não quis dizer o Palmeiras joga igual o Liverpool. É um modelo de jogo semelhante. É um modelo de jogo que não é e não valoriza especificamente a posse de bola e que pode ser competitivo assim como era o tic-tac do Guardiola no Barcelona. Ele não quis dizer o Palmeiras joga igualzinho o Liverpool. Existem diferenças claras e óbvias. Então, o jornalista, quando ele quis pontuar as diferenças, ele foi querer ser crica, né? Foi querer achar pelo em ovo ali. Só para contrariar, só para falar: olha como eu estudo futebol, olha como eu entendo de futebol. Então, assim, chega um ponto que dá até dó dos caras. Eles se colocam numa situação tão ridícula. E a gente não devia comprar isso como polêmica. A gente devia olhar. Pelo menos, eu fiz isso. Eu li o texto do cara, senti pena do cara. André Rocha é um flamenguista do UOL. E aí o Maurão já foi lá encher a bola do cara. Puta texto bobo. Um texto bobo, um texto que, sabe, fica se pegando em filigrana, em detalhe, para tentar desqualificar uma opinião legítima do Filipão, sabe? Uma opinião, sabe, que concreta. Ele falou assim: olha, jogar reto não é feio necessariamente. Pode ser feio. Pode não dar resultado, que é pior ainda. No caso do Palmeiras, além de não ser feio, ó, dois golaços que a gente fez ontem. O Palmeiras fez dois golaços ontem. Ganhou de 2-0 com dois golaços, jogando reto. Não é isso? Olha lá, Eduardo Cavassini está prometendo, hein? Prometeu, hein, Cavassini? Parabéns pelo seu primeiro estágio. Mas você está prometendo que parte disso vai vir aqui para o nosso canal. Então, estamos esperando sair esse primeiro aí. Certo? Então, valeu, rapaziada. Encerrar por hoje. Hoje é sexta-feira. Hoje tem, hein? Já é sexta. E a gente continua, tá? O Palmeiras parou, os caras estão de férias. A gente vai fazer periscatos segunda e sexta. E se vacilar, a gente faz na quarta também, tá? Talvez a gente faça umas aparições ali lá no canal da Armada, lá que eu gosto muito deles. Eles vivem me chamando para participar. E tamo junto, tá? Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, mostrando a nossa dedicação aqui para ver se a gente merece o apoio de vocês. Tá, esse vai ser nossa postura sempre. Porque o Palmeiras é sempre fonte inesgotável de assunto, né? Sempre tem assunto. Os caras podem estar de férias, aparece assunto. Vocês fiquem tranquilos que a gente não vai ficar sem Palmeiras, não, pelo menos no que depender da gente. Valeu! Muito bem. Muito obrigado a todos pela companhia. A gente volta na segunda-feira, às 20 horas, com mais um Periscatso. Bom final de semana a todos. Saudações alviverdes. Ah, André Rossini, deu tempo. Fiquem padrinhos. Tchau. Tá ao vivo ainda? Ao vivo?